gota. Trago cerveja e ainda lavo louça. Ouvindo fala fazendo um oeá. Ela também é filha de Iemanjá. Eu sou filho de Deus e da outra. Esse discurso do adulto ia não dar. Ela falou cala a boca que me beija. Eu quero que se dane. Vou tirar uma moto no teu nome. A bunda dela pisca, pisca, que nem vagalume. Ela vai só honey, everyone. É me chamando, tá perdidão, silicone. Tome, tome, tome, tome, tome, tome. Eu não faço filho, eu faço clone. Então bota tua família no meu nome. Amor, aquela era moça. Vou deixar ela ser minha pilota. Trago cerveja e ainda lavo louça. Ouvindo fora fazendo amor. Ela também é filha de Iemanjá. Eu sou filho de Deus e da outra. Esse discurso doido do Iê não dá. Ela falou cala a boca e me beija. Que lá é, mas eu quero que se dane. Tome, tome, tome, tome. Nunca mais eu sofro por um homem. Quero ser a sua aeronave, mas não posso ver uma tripulante. Eu quero falar no megafone, rimando com esse flow gigante. Aquela era moça, sei que ela seja sua pilota. Marca umas aulas antes se quiser embarcar. Ou não vai ter licença pra te pilotar. Eu sei que ela é uma gata, mas vai devagar. Tem que saber decolar, depois pousa. Ou ela não vai passar perto dessa cabine. Fechei o aeroporto pra ninguém entrar. Depois pousa. Ou ela não vai passar perto dessa cabine. Fechei o aeroporto pra ninguém entrar. Ela